Ficheiro 16, segunda parte, Castelo Léor. Página 103, capítulo 6. O conselho de Colum. O rapaz a quem a senhora Fitzgibbons chamava Jovem Alec veio buscar-me para jantar. Este era servido num salão comprido e estreito, com mesas a todo o comprimento de cada parede, abastecidas por um fluxo contínuo de criados que saíam dos arcos em cada ponta do salão, carregados de travessas, tábuas de trinchar carne e jarros. Os raios de sol do entardecer, do começo do verão, infiltravam-se pelas janelas altas e estreitas. Castiçais, ao longo das paredes, abaixo das janelas, sustentavam archotes a serem acesos quando escurecesse. Estandartes e tartans pendiam das paredes entre as janelas. Padrões de tecido xadrez e brasões de todos os tipos a salpicarem as pedras de cores. Em contraste, a maioria das pessoas reunidas embaixo para jantar vestia-se em tons práticos de cinzento e castanho ou no suave padrão de xadrez castanho e verde dos quiltes de caça em tons escuros, adequados para se esconder no meio das urzes. Senti olhares curiosos nas minhas costas enquanto o jovem Alec me conduzia até ao extremo oposto do salão. Mas a maior parte dos comensais manteve os olhos educadamente nos seus pratos. Havia ali pouca cerimónia. As pessoas comiam como queriam, servindo-se das travessas ou levando os pratos de madeira até à extremidade do salão, onde dois rapazes giravam a carcaça de um carneiro num espeto na enorme lareira. Havia umas 40 pessoas sentadas para jantar e talvez mais 10 a servir. O vozeado da conversa enchia o ar, a maior parte em gaélico. Colum já estava sentado a uma mesa, na cabeceira do salão, as pernas atrofiadas escondidas sob o carvalho arranhado. Cumprimentou-me cortesmente, com um aceno da cabeça, quando entrei, e fez sinal para que eu me fosse sentar à sua esquerda, ao lado de uma mulher ruiva, bonita e roliça, que me apresentou como a sua mulher, Letícia. "E este é o meu filho, Hamish", disse, descansando a mão no ombro de um bonito rapaz ruivo de 7 ou 8 anos, que tirou os olhos da travessa à sua frente apenas o tempo suficiente para me cumprimentar com um rápido aceno de cabeça. Olhei para o rapaz com interesse. Parecia-se com todos os outros Mackenzie que eu vira, com as mesmas maçãs do rosto planas e largas e olhos fundos. Na realidade, levando em consideração a diferença na cor da pele e dos cabelos, poderia ser uma versão menor do seu tio Dougal, sentado ao seu lado. As duas adolescentes sentadas perto de Dougal, que deram risadas e se cutucaram quando me foram apresentadas, eram as suas filhas, Margaret e Eleanor. Dougal lançou-me um sorriso breve, mas amistoso, antes de arrancar a travessa da frente de uma das filhas que pretendia servir-se e empurrá-la para mim. "Não tens maneira, rapariga", repreendeu-a. "Primeiras visitas." Com certa hesitação, peguei a enorme colher feita de chifre que me era oferecida. Não sabia ao certo que tipo de comida iria ser servido, e fiquei bastante aliviada ao descobrir que a travessa continha uma fila dos familiares arenques fumados. Nunca tentara comer arenque com uma colher, mas não vi nada semelhante a um garfo, e lembrei-me vagamente que os talheres com dentes só seriam usados dali a muitos anos. A julgar pelo comportamento dos comensais nas outras mesas, sempre que a colher mostrava ser impraticável, a útil adaga era usada para fatiar a carne e remover os ossos. Não dispondo de uma adaga, resolvi mastigar cuidadosamente e inclinei-me para a frente para pegar num arenque com a colher. Mas deparei-me com os olhos azul escuros de Hamish a fitarem-me acusadoramente. "Ainda não deu graças", disse severamente, com uma expressão carrancuda. Obviamente ele considerava-me uma pagã desmiolada ou até mesmo depravada. "Talvez pudesses ter a amabilidade de dá-las por mim", arrisquei. Os olhos azuis arregalaram-se de surpresa, mas após alguns instantes de reflexão, ele assentiu e uniu as mãos diligentemente. Olhou à volta da mesa para assegurar-se de que todos estavam numa atitude adequadamente reverente antes de baixar a cabeça. Satisfeito, entoou: "Alguns têm carne que não podem comer, e outros poderiam comer, mas não têm carne. Nós temos carne e podemos comer, e assim damos graças a Deus. Amém." Erguendo os olhos das minhas mãos respeitosamente entrelaçadas, encontrei os olhos de Colum e esbocei um sorriso que o cumprimentava pelo sangue frio do seu rebento. Ele próprio reprimiu um sorriso e anuiu solenemente para o filho: "Muito bem, rapaz. Podes passar o pão à volta da mesa?" A conversa à mesa limitava-se a alguns pedidos ocasionais de mais comida, já que todos se dedicavam seriamente a comer. Eu quase não tinha apetite, devido em parte ao choque das circunstâncias em que me encontrava e em parte ao facto de que não gostava muito de arenque. No entanto, a carne de carneiro estava muito boa e o pão delicioso, quente e estaladiço, com grandes bocados de manteiga fresca sem sal. "Espero que o Sr. McTavish já se sinta melhor", risquei durante uma pequena pausa. Não o vi quando entrei. "McTavish?" As delicadas sobrancelhas de Letícia curvaram-se em torno dos redondos olhos azuis. Senti mais do que vi os olhos de Dougal erguerem-se ao meu lado. "O jovem Jamie", disse secamente, antes de voltar a sua atenção para o osso de carneiro que tinha nas mãos. "O Jamie? Ora, o que aconteceu ao rapaz?" O seu semblante rechonchudo contraiu-se de preocupação. "Foi só um arranhão, minha querida", tranquilizou a Colum. Olhou para o irmão do outro lado da mesa. "Mas onde está ele, Dougal?" Imaginei que talvez os olhos azul escuros abrigassem num leve traço de desconfiança. O irmão encolheu os ombros, os olhos ainda no prato. Mandei-o para a estrebaria ajudar o velho Alec com os cavalos. Pareceu-me o melhor lugar para ele, tendo em conta a sua situação. Ergueu os olhos para fitar diretamente o irmão. "Ou tinhas outra ideia?" Colum pareceu em dúvida. "A estrebaria? Sim, bem. Confias nele?" Dougal passou a mão pela boca despreocupadamente e estendeu-a para pegar num pedaço de pão. "Tu é que tens que dizer, Colum, se não concordas com as minhas ordens." Os lábios de Colum estreitaram-se um pouco. "Não, acho que ele se vai dar bem lá", disse, antes de voltar à sua refeição. Eu também tinha as minhas dúvidas se a estrebaria seria o lugar adequado para um paciente ferido por uma bala, mas tive receio de emitir uma opinião naquela companhia. Decidi procurar o rapaz em questão pela manhã, só para me assegurar de que estava a receber os mínimos cuidados necessários. Recusei a sobremesa e pedi licença para me retirar, alegando que estava muito cansada, o que não era mentira. Estava tão exausta que mal prestei atenção quando Cola me disse: "Então, boa noite, Sra. Beauchamp. De manhã mandarei alguém buscá-la para o conselho, no salão." Uma das criadas, ao ver-me no corredor a tatear no escuro, teve a gentileza de me acompanhar, iluminando o caminho até aos meus aposentos. Acendeu a vela na minha mesa e uma luz suave bruxuleou nas pedras maciças das paredes, dando-me por um instante a sensação de estar num mausoléu. Depois dela ter saído, no entanto, puxei a cortina bordada que encobria a janela e a sensação desfez-se com a entrada do ar fresco. Tentei pensar em tudo o que acontecera, mas a minha mente recusava-se a considerar qualquer outra atividade que não dormir. Deslizei para debaixo das mantas, apaguei a vela e adormeci, a ver a luz erguer-se lentamente no céu. Foi a enorme e pesada Sra. Fitzgibbons quem chegou novamente para me acordar de manhã, carregando o que parecia ser uma coleção completa dos artigos de toilette à disposição de uma senhora escocesa bem nascida. Um lápis de grafite, para escurecer as sobrancelhas e as pestanas. Potes de pó de arroz e de rizoma de lírio em pó. Até um pau do que imaginei ser colo, embora nunca tivesse visto nenhum. E uma delicada tigela de porcelana de rouge francês, a tampa gravada com uma fileira de cisnes dourados. A senhora Fitzgibbons também trazia uma sobressaia a riscas verdes e um corpete de seda, com meias amarelas de tecido fino, ao contrário das meias rústicas que me dera no dia anterior. O que quer que conselho significasse, parecia ser uma ocasião de certa importância. Senti-me tentada a insistir em comparecer usando as minhas próprias roupas, só para contrariar. Mas a lembrança da reação do gordo Rupert diante do meu vestido foi o suficiente para me conter. Além do mais, eu até que gostava de Colum, apesar de tudo indicar que pretendia manter-me ali por tempo indeterminado. Bem, era o que íamos ver, pensei, enquanto fazia o melhor possível com o rouge. Dougal dissera que o rapaz que eu tratara estava na estrebaria, não dissera? E estrebarias tinham cavalos, com os quais se podia fugir. Decidi ir procurar Jamie McTavish logo que essa questão do conselho tivesse acabado. O conselho, como se viu, era apenas isso mesmo. Uma reunião no salão onde o jantar fora servido na noite anterior. Agora, entretanto, estava transformado. As mesas, bancos compridos e banquetas haviam sido encostados às paredes. A mesa principal, na cabeceira do salão, fora retirada e substituída por uma cadeira imponente, de madeira escura esculpida, coberta com o que presumi que devia ser o tartan dos Mackenzie. O padrão exclusivo de xadrez verde escuro e preto, com finas linhas vermelhas e brancas sobrepostas que simbolizava o clã. Ramos de azevinho decoravam as paredes e via-se palha fresca espalhada pelas lajes de pedra do chão. Um jovem tocador de gaita de foles soprava o seu instrumento atrás da cadeira vazia com numerosos suspiros e chiados. Perto dele estavam o que deviam ser os membros mais íntimos da equipa de Colum. Um homem de rosto fino, vestindo calças justas de tecido achadrezado e uma camisa larga de pregas, displicentemente encostado à parede. Um homenzinho quase careca, com um elegante casaco de brocado, claramente uma espécie de escrivão, já que estava sentado a uma pequena mesa equipada com um tinteiro, penas e papel. Dois homens musculosos de quilts, com atitude de guardas. E ao lado, um dos maiores homens que eu já vira. Olhei estarrecida para o gigante. Cabelos pretos e grossos, caídos sobre a testa, quase a unirem-se às sobrancelhas hirsutas. Um emaranhado similar cobria os antebraços, expostos pelas mangas enroladas da camisa. Ao contrário da maioria dos homens que eu vira, o gigante não parecia armado, a não ser com um pequeno punhal que carregava preso à meia comprida. Mal se via o cabo grosso e curto, no meio dos tufos de pelos pretos encaracolados que lhe cobriam as pernas, por cima das meias de xadrez alegremente coloridas. Um largo cinto de couro cingia o que devia ser uma cintura de 1 metro, mas não ostentava nenhuma espada ou adaga. Apesar do seu tamanho, o homem tinha uma expressão amistosa e aparentava estar a brincar com o homem de rosto fino, que parecia uma marioneta em comparação com o seu imenso interlocutor. De repente, o rapaz da gaita de foles começou a tocar, com uma ruidosa expiração preliminar, seguida imediatamente de um rangido agudo e dissonante, que finalmente se reduziu a algo semelhante a uma melodia. Havia umas 30 ou 40 pessoas presentes, todas parecendo um pouco mais bem vestidas e arranjadas do que os comensais na noite anterior. Todas as cabeças se voltaram para o extremo oposto do salão, onde, após uma pausa para a música tomar corpo, Colum entrou, seguido a poucos passos pelo seu irmão Dougal.